da ressurreição. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que pela intercessão de nossa querida Mamãe do Céu, Maria Auxiliadora dos Cristãos, padroeira desta paróquia, a mais novinha da nossa arquidiocese, criada há poucas semanas atrás, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Rede de Lojas D&D informa a hora certa. 20 horas e 1 minuto. Você quer comprar barato? Vem pra Rede de Lojas D&D. E dê sua alegria. Tudo que você precisa para a sua confecção. Com os mais lindos tecidos e malharia. Descontos incríveis à vista e pagamento facilitado no cartão. Lojas D&D tem armarinhos, vem pra cá. Temos tecidos e malhas, também brinquedos e material escolar. Isso e muito mais nas lojas D&D. Na 15 de novembro, Lameira Bittencourt e Travessa dos Mártires. Rede de Lojas D&D. Passa do colegial informa os nossos efeitos. ZYI 534, onda média, AM 710 kHz. Rádio Emissora de Educação Rural de Santarém Limitada. Emissora oficial da Arquidiocese de Santarém. Nossa missão é evangelizar. Precisou de material escolar, material para escritório, informática e material para pintura? Papéis em geral, bolsas e mochilas e muito mais? Então não perca tempo, venha ao Bazar do Colegial. Bazar do Colegial, menor preço e maior qualidade. Bazar do Colegial, a sua loja o ano inteiro, em dois endereços, na Avenida Rui Barbosa e na Praça da Matriz. Bazar do Colegial, aguardando sempre por você. Passa lá! Rádio Rural, emissora oficial da Arquidiocese de Santarém. 56 anos levando alegria e descontração às comunidades. 56 anos transmitindo mensagem aos locais mais longínquos. 56 anos deixando mais perto quem está distante. Olá, eu sou o Campos Filho, cronista esportivo. Estou aqui para dizer que sinto-me honrado, agradecido a Deus pela oportunidade de acompanhar e fazer parte dessa trajetória brilhante dos 56 anos da nossa querida Rádio Rural. Sem dúvida, um marco na história do rádio em Santarém, no Pará, no Brasil e agora também no mundo. Quero parabenizar a todos os colaboradores de ontem, de hoje e principalmente a você, ouvinte, que é a razão desta longa e vitoriosa jornada. Que a nossa Rádio Cristã continue ainda mais forte na sua missão de educar, informar e evangelizar. Parabéns, Rádio Rural. Rádio Rural, nossa missão é evangelizar. Coronavírus, a melhor prevenção é a informação. No transporte, as prefeituras estão adotando medidas para higienizar ônibus, metrôs e trens, mas é muita gente circulando. No transporte público, o contato entre pessoas parece inevitável. Uma medida importante é abrir as janelas dos veículos para circular o ar. E isso vale até mesmo para os que possuem ar-condicionado. Se você não puder evitar o transporte público, logo após deixar o veículo, faça a higienização das mãos com álcool gel. Em táxis e carros de aplicativos, as dicas são parecidas. Janelas abertas e álcool gel. O motorista também precisa ter cuidados como higienizar o carro com mais frequência que o normal. Coronavírus. A melhor prevenção é a informação. Uma campanha da Rádio Rural, em parceria com a agência Rádio Web. Cada um colabora de acordo com suas condições. Seja dizimista e ajude na ação evangelizadora da Arquidiocese de Santarém. E se você já é dizimista, neste período, não esqueça...